Queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. É uma grande alegria poder conversar com vocês de novo e compartilhar da palavra do Senhor. Confesso a vocês que sou muito grato a Deus. Porque só em pensar na possibilidade de que alguém, ouvindo uma reflexão, uma devocional, sobre um capítulo da Bíblia, possa ter um encontro com Deus, quem sabe até decidir aceitá-lo como Senhor da sua vida é um sentimento bendito. Imagine então se nós pensarmos na santificação dos líderes. Amanhã eu vou trabalhar com a liderança da nossa igreja aqui, e quem sabe nós estejamos de alguma maneira influenciando líderes para que se pareçam com Jesus, que sejam a imagem e a semelhança de Jesus. Esse realmente é um grande privilégio. Quero deixar um abraço especial nesse dia, lembrei muito deles, para uma família que nós amamos muito. Uma saudação nostálgica pela vida do irmão João, irmã Marina, lá em Campo Limpo Paulista, de Campo Limpo Paulista, trabalharam muitos anos no acampamento Betel e como pastor evangelista. Uma grande bênção. É impossível retratar agora. E a minha saudação especial a Marta, Mércia, Wilson, Sandra e toda a criançada, todos os filhos, toda a prole, todos os descendentes dessa família bendita. Agradeço muito pela vida de vocês, agradeço a Deus pelo amor de vocês, pela solidariedade, e me lembro de fato com muita nostalgia por todos os projetos que desenvolvemos juntos, desde o trabalho lá no morro, há muitos anos atrás, e num momento assim muito específico da nossa vida, eu disse a vocês e repito que vocês foram um instrumento de Deus para ressuscitar em nosso coração o desejo de continuar o caminho. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Irmãos, através desses queridos, eu estou saudando a todos e apenas leio também com uma saudação carinhosa a missionária Vivian, ao Everson e a todos que têm feito postagem. E a missionária mandou para nós hoje: guarda-me, Senhor, como menina dos teus olhos. Esconda-me à sombra das tuas asas. Salmo 17, versículo 8. Que assim seja. Muito bem, vamos compartilhar o livro de Números no capítulo 6. É um capítulo bastante denso. Diz assim a palavra: O Senhor disse ainda a Moisés: Fala aos israelitas, tu lhes dirás, quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do nazireato, de santificação para o Senhor, pelo qual se consagra a Yahvé como nazireu. Abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas, não beberá vinagre feito de vinho ou de bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uva, e não comerá uvas frescas ou secas. Durante o tempo da sua consagração, não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do seu nazireato, não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pelo qual se consagrou a Yahvé. Será santificado e deixará crescer livremente sua cabeleira. Durante todo o tempo da sua santificação, a Yahvé não se aproximará de um morto, nem por seu pai, ou por sua mãe, nem por seu irmão, ou por sua própria irmã, se tornará impuro, caso venham eles a morrer. Visto que traz sobre a sua cabeça a consagração de seu Deus. Durante todo o tempo do seu nazireato, período de dedicação especial, estará santificado ao Senhor, o Eterno. Se alguém morrer de morte súbita perto dele, tornando impura sua cabeleira consagrada, rapará a cabeça no dia da sua purificação. No sétimo dia, rapará a cabeça. No oitavo dia, levará ao sacerdote duas rolinhas ou dois pombinhos, à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e realizará em seguida sobre esse homem o rito de expiação devido à contaminação relativa ao morto. O homem consagrará sua cabeça naquele mesmo dia. Ele se santificará ao Senhor durante todo o tempo do seu nazireato e levará um cordeiro de um ano como sacrifício de reparação. O tempo já decorrido não se contará, visto que sua cabeleira se tornou impura. Este é o ritual do nazireu, o dia em que se findá seu nazireato, conduzido até a entrada da tenda do encontro. Oferecerá a Yahvé a sua oferta, um cordeiro perfeito, de um ano, em holocausto, uma ovelha perfeita, de um ano, em sacrifício pelo pecado, um carneiro perfeito, como oferta de comunhão. Um cesto de bolos de flor de farinha, sem fermento amassada, com azeite. Sem fermento amassada com azeite. E tortas sem fermento, untadas com azeite, acompanhadas de suas oblações e libações, ofertas de cereal e vinho derramado. E o sacerdote, havendo trazido tudo isso perante Deus, o Senhor apresentará seu sacrifício para anular os pecados e a oferta que será completamente queimada, o holocausto do Nazireu. Oferecerá um sacrifício de comunhão com o carneiro e com os ázimos, pães sem fermento, do cesto. O sacerdote também apresentará a oblação e a libação que acompanham o sacrifício. Em seguida, o nazireu rapará a cabeleira santificada. à entrada da tenda do encontro, e tomando os cabelos da sua cabeça, os colocará no fogo do sacrifício de comunhão. O sacerdote tomará a espádua do carneiro já cozida, um bolo sem fermento do cesto e uma torta sem fermento, e colocará tudo na mão do Nazireu, quando este já houver rapado sua cabeleira. E o sacerdote os erguerá em apresentação diante de Yahvé, é a parte santa que pertence ao sacerdote, além do peito que é apresentado e da coxa que é reservada. Depois disso, o Nazireu poderá beber vinho. Esse é o ritual do voto do Nazireu e da oferta dedicada a Yahvé, de acordo com a sua separação, sem qualquer outra oferta que queira dedicar. Cumprirá, pois, o voto que tiver feito, conforme o ritual do Nazireu. Então o Senhor disse a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, ordena-lhes: Assim abençoareis os filhos de Israel. Direis a eles: Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie. Que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda paz. Assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas e eu os abençoarei. Amém. Aleluia, glória a Deus. Pela sua palavra. Irmãos, vamos compartilhar um pouquinho então sobre o voto do Nazireato. O Nazireu devia ser santo perante o Senhor. Esse capítulo tem dois destaques. O primeiro trata do voto do Nazireu e o segundo da bênção sacerdotal, no final do capítulo. Quanto ao primeiro aspecto, o Senhor orientou a Moisés que se alguma pessoa fizesse um voto especial, a saber, o Nazireato, de santificação para o Senhor e consagração como Nazireu, devia se abster do vinho ou outras bebidas fermentadas, do suco da uva e não poderia comer uvas frescas ou maduras. Durante todo tempo de consagração, devia seguir essas regras sem tomar do fruto da videira, desde a semente até a casca. Também não poderia raspar a cabeça com navalha até o fim do tempo da consagração. Ele seria consagrado, santificado, e devia deixar crescer livremente os seus cabelos. Jamais poderia aproximar-se de um morto, mesmo da família, porque trazia sobre a cabeça a consagração ao Senhor. Estava santificado. E se alguém morresse subitamente perto daquele que fez o voto, tornava impura a sua cabeleira. Nesse caso, rasparia o cabelo no dia da sua purificação. Isso devia ser feito no sétimo dia. No oitavo dia, devia levar ao sacerdote as ofertas, duas rolinhas, dois pombinhos na porta do tabernáculo. Um par era oferecido pelo pecado e o outro par como expiação pelo pecado, devido à contaminação com o morto. Em seguida, haveria consagração como Nazireu. O homem consagrava sua cabeça no mesmo dia e santificava-se durante o tempo do voto. Irmãos, é bom lembrar que na Bíblia, inclusive a Bíblia diz o salário do pecado é a morte. O degrau mais profundo da impureza, o sinal máximo da impureza de alguém se dá quando esse alguém passa pela morte. E é isso que vai acontecer com quem não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Quem aceitar Jesus como Senhor e Salvador vai dormir e vai acordar para a vida eterna. Vai dormir nos braços de Abraão e acordar para a vida eterna. Quem não aceitar Jesus como Senhor e Salvador vai morrer a morte física, como todos os outros, mesmos que aceitaram, mas depois ainda receberá uma sentença de condenação, pagará pelo fato de não ter aceito a Jesus como Senhor e Salvador, num período que nós chamamos de milênio, onde o Senhor vai reinar com a igreja, e depois a sentença final. Ou seja, ele também morrerá e nunca mais haverá memória dessa pessoa, nunca mais haverá lembrança de que essa pessoa veio a existir. Nunca mais. Na eternidade não se lembrará mais. Então veja como é sério isso. Por isso, essa questão de quando. Alguém morria próximo do Nazireu e mesmo por uma morte súbita e o Nazireu não teve intenção de estar perto, mas estava perto, era considerado como uma contaminação, ele tinha que interromper o processo e recomeçar o processo de consagração ao Senhor por causa da máxima impureza. O último degrau da impureza, que é a morte. Tá bem? Bem, todo ano o Nazireu tinha que levar um cordeiro, irmãos, de um ano como sacrifício de reparação pelo seu pecado, para que ele pudesse se manter em santidade. O tempo decorrido não contava mais. Porque a cabeleira ficou impura em função da proximidade com a pessoa que morreu, como eu disse agora, subitamente perto do Nazireu. Aquele que estava fazendo um voto, que tivesse passado por essa situação, uma morte súbita próxima dele, ele tinha a obrigação de levar uma vez por ano um sacrifício de reparação. Por causa de ter se consagrado à santidade do Senhor, ter feito voto de consagração, voto de santificação e ter tido contato com o máximo, a máxima expressão da impureza. Ok, eu acho que você já entendeu. O ritual do fim do período de Nazireu era ir até a tenda do encontro com Yahvé, oferecer um cordeiro perfeito de um ano em holocausto. Voltamos a falar do tema sem essa questão do acidente de estar em contato com uma morte súbita. Então ele tinha que. No fim do período do Nazireato, ir até a tenda do encontro, tabernáculo, com Yahvé, oferecer um cordeiro perfeito de um ano em oferta, em holocausto, oferecer uma ovelha perfeita de um ano em sacrifício pelo pecado, um carneiro perfeito como oferta de comunhão. Graças a Deus que nós já não precisamos de tudo isso, porque. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a saber, Jesus Cristo, o Senhor, já fez essa expiação por todos. O que nos cabe agora é crer na expiação que ele fez e aceitá-lo como Senhor. Não é aceitá-lo como Salvador somente ou como provedor de bênção. Não. Aceitá-lo como Senhor da sua vida e estabelecer uma aliança eterna com ele, um comprometimento de vida. Se for necessário, até a morte, como testemunha. Se for ter que ser sacrificado, seja sacrificado, porque depois vai dormir e acordar para a vida eterna. Aí você entende a radicalidade dos irmãos que assumem a missão. Assumem mesmo, tanto na oração como no. Na contribuição, como na ação concreta em algum projeto missionário. A continuidade ritual se dava com um cesto de bolos de flor de farinha, sem fermento, amassada com azeite, juntamente com as oblações e libações, oferta de cereal e vinho derramado. Essa é a parte do cerimonial, né, irmãos, irmãs? Tudo era levado perante o Senhor, pelo sacerdote, para anular os pecados como um holocausto do Nazireu, como um voto do Nazireato, como uma expressão do desejo de consagração. Do mesmo modo, o sacrifício da comunhão. Em seguida, o Nazireu cortava a cabeleira, era hábito deles terem um cabelo maior, cabelo comprido, os homens também, e quem fazia o voto não podia cortar no período que foi estabelecido o voto. Então, em seguida, o Nazireato ordenava que o Nazireu cortasse a cabeleira santificada na porta da tenda do encontro. E os cabelos que foram raspados no final desse voto eram colocados no fogo como oferta, como sacrifício de comunhão com o Senhor. Após a raspagem do cabelo, no final do processo, o sacerdote entregava uma parte do alimento para o Nazireu. E a outra parte era reservada ao sacerdote, como a gente vem comentando. Sempre em Israel houve esse cuidado com aquilo que é do Senhor e com a provisão para os sacerdotes. Porque essa tribo de Levi, dedicava-se exclusivamente à obra. Se não fosse reservada a provisão para eles, então eles não teriam como viver. Isso é muito sério e muito importante, e espero que quebrante o seu coração para que você tome uma atitude como outros que já tomam ao redor do mundo inteiro e não fique fazendo conjuntura A, B, C, D ou E. Mas oferte, reserve aquilo que é específico do sacerdote. Eu não estou falando do dízimo da igreja, da oferta alçada que você dá na igreja, mas você pode investir em missões e deve. Então, havia uma parte reservada ao sacerdote que apresentava ao Senhor. O símbolo da dedicação especial, o voto do Nazireato. Irmãos e irmãs, assim era o voto do Nazireu e da oferta dedicada a Yahvé, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra oferta que quisesse dedicar. Ele tinha que cumprir o voto que tinha feito conforme o ritual estabelecido. Bem, a segunda parte e conclusão do capítulo deve ser reproduzida na íntegra. Diz assim a bênção sacerdotal. Então o Senhor disse a Moisés: falarão e seus filhos, e ordena-lhes: assim abençoareis os filhos de Israel. Direi a eles: Yahvé, o Eterno, te abençoe e te guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie, em algumas versões, e te dê a paz. Que o Eterno revele a ti sua face de amor e te conceda a paz. Nessa tradução, a paz está aqui. Assim eles invocarão o meu nome sobre todos os israelitas e eu os abençoarei. Irmãos e irmãs, tendo passado pelo capítulo, na leitura e numa observação desses dois elementos do capítulo, nós temos que fazer agora a aplicação para a nossa vida. E eu passo agora a fazer a aplicação. Bem, as leis, ou a lei cerimonial, aponta em seu conteúdo inegavelmente, assim como toda a teologia do Antigo Testamento, toda a teologia do Antigo Testamento, tanto no que diz respeito à lei, como no que diz respeito aos livros sapienciais, como no que diz respeito ao profetismo, tudo isso aponta em seu conteúdo para a vida e obra de Jesus. Há uma continuidade, uma linha de continuidade. Se você lê, um clássico da teologia do Antigo Testamento, o volume 1 e 2, do Von Hadd, você acha fácil nas livrarias cristãs, você vai entender exatamente essa questão. Há uma linha de continuidade. Não que o teólogo Von Hadd ou eu estejamos dizendo que não haja diferenças entre os livros. Não que a crítica literária vá mostrar que todos eles tem a mesma concepção, não. Uma coisa são os livros do Pentateuco, outra coisa são os livros sapienciais, outra coisa são os livros proféticos. E dentro dos proféticos, há características específicas dos profetas também, tanto os maiores como os menores. E nós caracterizamos isso não é porque um é mais importante do que o outro, é pelo tamanho da obra mesmo que nos chegou à mão. E não que todo esse texto, todo esse arcabouço do Antigo Testamento tenha a mesma estrutura literária dos evangelhos sinóticos e tenha a mesma estrutura do Evangelho de João. E tem a mesma estrutura de Atos dos Apóstolos, e a mesma estrutura literária das cartas paulinas ou petrinas, as cartas universais, as cartas de autor desconhecido como Hebreus e o livro do Apocalipse. Não, não estamos dizendo isso. As cartas joaninas, não é a mesma estrutura literária. E quando você estuda literatura, você viu isso, quando estudou no colégio, se teve essa oportunidade. Se não teve, infelizmente, agora você pode assimilar isso. Então, trata-se de pontuar claramente qual é o contexto específico de cada versículo, o contexto específico do versículo em relação ao capítulo, o capítulo em relação ao livro, e o livro em relação ao gênero. Também há de se observar a datação, ou seja, em que época foi escrito, porque isso influencia muito a característica do texto. Há que se observar a análise, temos que fazer análise sociológica, nós temos que fazer análise antropológica, nós temos que fazer análise de todos os elementos, análise filosófica, embora a Bíblia não seja um livro de filosofia e por isso não tem a sistematização do pensamento filosófico. Mas há de se observar quais são as premissas. Aí acho que você vai me acompanhar. Quais são as premissas que estão por trás dessa prática? Porque para Israel primeiro vem a prática, a praxis, depois a reflexão. Ou seja, a prática refletida, nós temos que observar tudo isso. E tendo observado tudo isso, nós então separamos todas as partes, muito bem, os 66 livros e todas as nuances, e depois nós temos que verificar: há uma linha de continuidade? Sim. Há de continuidade teológica no que diz respeito à palavra de Yahvé, a palavra do Senhor. Esse é um dos elementos. Para mim bastaria, mas há outros elementos, muitos outros elementos que mostram essa continuidade. Portanto, fazendo aplicação, voltando para aplicação, fecha o parêntese aí, a lei cerimonial aponta no seu conteúdo, independente das nuances e características dos textos, ela aponta para a vida e para a obra de Jesus. Os votos especiais para consagração e santificação, irmãos e irmãs, podem ser realizados até os nossos dias. Contudo, é preciso que o discípulo de Jesus entenda que um voto perante o Senhor não é brincadeira, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que ter temor. Então, não é sair, eu vou fazer um voto e depois, de um dia, 2 dias, 3 dias, abandonar o voto. Um voto perante o Senhor não é brincadeira, nem coisa banal. Sendo assim, se você fizer um voto de santificação, de consagração a Javé, a Yahvé, cumpra o que prometeu dedicar. Tá bem? Um outro elemento é que nós temos aqui a semente. A gênese da teologia do puro e do impuro na comunidade de Israel, que Jesus teve que enfrentar de frente com os fariseus, saduceus, alguns herodianos mais sérios, se bem que esses estavam mais interessados nas benesses do palácio, né? Os essênios, os zelotes também basicamente pensavam mais na revolução, mas um ou outro conseguia aliar a ideia da revolução a questões totalmente, um ou outro, ou muitos, né? Totalmente ligada à expectativa de que Deus fizesse uma intervenção na história de Israel, reerguendo a nação como um todo. E Jesus teve que enfrentar isso de frente. Teve que encarar isso de frente, perdão, enfrentar de frente é uma cacofonia aqui, né? Teve que encarar de frente. Então, nós temos aqui a semente lá no Pentateuco, onde nós estamos no, em Números, nós temos a semente daquilo que depois foi sendo desenvolvido. E a crítica das fontes vai nos ajudar a entender, e a crítica histórica, a historiografia de Israel, vai nos ajudar a entender como isso se desenvolveu até o período da chegada de Jesus. O que importa é que Israel, na época de Jesus, tinha isso muito cristalizado, ou seja, a ideia de que alguns eram puros e outros impuros. E por causa da pureza eram abençoados, e por causa da impureza, por exemplo, podiam ser cegos, ou leprosos, ou pobres, e infelizmente isso ainda está presente em algumas frentes cristãs. Então, temos aqui a semente da lei do puro e do impuro presente na teologia judaica ao longo da sua história. Por isso, uma série de restrições e obrigações. Para nós, queridos cristãos, o mais próximo disso é a necessidade da manutenção da pureza pessoal e da santificação. É isso que nos interessa. É esse conteúdo, é essa palavra de Yahvé que nos interessa. É essa vida de Jesus, porque Jesus é a palavra de Yahvé, é a palavra do Deus vivo que nos convoca à pureza pessoal, à consagração e à santificação. Ele nos convoca a uma aliança com ele. Então, isso nos interessa, a pureza pessoal, que deve abranger todos os aspectos da nossa vida, interiores e exteriores. É claro que o sacrifício expiatório de Jesus e a manifestação da sua graça preveniente, justificadora, salvadora, santificadora e um dia glorificadora são os meios de permanecermos na presença de Yahvé, hoje e para sempre. Eu não tenho, no dia de hoje, a intenção de explicar essa questão da graça em cada uma das suas manifestações, não dá tempo. Mas é pela graça, desde a graça preveniente até o dia que se manifestar a faceta glorificadora da graça. Então, a graça é o meio. Ou são os meios, nas suas diversas atuações, são os meios de permanecermos na presença de Yahvé hoje e para sempre. Queridos, todavia, não nos enganemos. Nós precisamos continuar vivendo uma vida em santidade. Ah, é de graça. É a graça de Deus que vai fazer isso. Mas a graça é resistível. Alguém pode resistir à graça. Alguém pode não querer a graça. Alguém não. Milhares de pessoas, bilhões de pessoas ao longo da história não quiseram essa graça. Então, nós temos que aceitar essa graça. E nos comprometer com essa aliança. Essa vida requer não o ritualismo judaico do passado ou do presente, mas requer que no gozo do nosso livre-arbítrio, optemos por um comprometimento marcado por obrigações e restrições, porque nem tudo convém. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, aqueles que desejam estabelecer uma aliança especial que era aqui o caso do voto de Nazireato, aqueles que querem fazer um voto com Deus, uma aliança especial com Deus, querem fazer uma dedicação especial diante do Deus Altíssimo, precisam estabelecer essa aliança e se comprometer em fidelidade com essa aliança. Aleluia. O versículo 9 aborda a questão da contaminação e a necessidade de purificação no sétimo dia. É muito fácil a compreensão de que o sábado representava o tempo perfeito por causa da criação. Em 6 dias Deus criou todas as coisas, no sétimo ele se regozijou. O texto diz descansou na tradução para o português, mas Deus não se cansa. Então, não é exatamente descansar no sentido de estar cansado, mas nesse dia eu não vou criar mais nada, nesse dia eu vou contemplar aquilo que eu criei. É fácil compreender que o sábado representava o tempo perfeito e acompanha a comunidade judaica até hoje. É o tempo perfeito para a purificação. Nesse caso, o texto extrapola a lei cerimonial, porque esse é um capítulo que fala sobre a lei cerimonial do voto de Nazireu. O texto extrapola e toca na lei moral, porque o quarto mandamento é guardar o sábado do Senhor. Não precisamos ficar entrando também em discussões efêmeras. O que importa é que você separe um tempo, um dia, para descansar e para se regozijar no Senhor. Porque o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, o ser humano. E o sábado pertence ao Senhor. Então não é aqui uma questão de legalismo ou coisa parecida, mas uma questão de regozijo. O sábado é o momento culminante na criação, se você olhar no primeiro capítulo de Gênesis, como regozijo do Senhor. E como foi feito para o ser humano, é o tempo da nossa purificação total. Não precisa ser num dia. Exatamente. Mas, se você trabalha, é motorista de ônibus e não pode deixar de trabalhar no sábado, se você, nossa, se eu for tentar lembrar, quantas profissões hoje em dia, então vai ter que ter todo mundo ser mandado embora. Não. Não é isso que Deus está querendo. O que Ele quer é um tempo de purificação total, um momento em que você pare, um momento em que você não faça. Nós somos muito ativistas. Um momento em que você não faça, um momento em que você descanse. No nosso caso, nós nos cansamos. Então, que você descanse. O seu corpo, descanse o seu ser, descanse um pouco o seu pensamento, seu sentimento. Irmãos, há momentos em que eu separo o tempo e falo para a esposa e falo para com quem eu convivi até agora, que eu falo assim: agora eu não posso, no meu caso, né, ler Bíblia. Hoje eu li mais um pequeno livreto. Comecei pela manhã, acabei no fim da tarde, mas há um momento em que eu tenho que não fazer isso, porque senão você não descansa. Então, muito mais do que qualquer legalismo, é um tempo para purificação, para descanso, para regozijo. E o versículo 9 está trabalhando isso. Esse é o sábado, é guardar o sábado, é isso. Aí foram tentar impedir Jesus de curar no sábado, ele teve que repreendê-los. Foram impedir os discípulos de colher espigas no sábado. Esse legalismo é que nós não podemos cair. Agora, todos aqueles que puderem guardar, que não têm atividade profissional, educacional, né? No sábado, aleluia, glória a Deus. Guarde o sábado e vamos celebrar na igreja. E no domingo também, na segunda, na terça, na quarta. Mas separe um tempo, um dia, onde você não faça, onde você descanse, você mude a sua rotina e se regozije por aquilo que Deus fez. Aleluia, glória a Deus. Que venha o sábado do Senhor para todos nós, na perspectiva de Jesus. A perspectiva de Jesus, ele não estava preso. Os judeus, por exemplo, eram proibidos de dar mais passos do que do templo ali até o Monte das Oliveiras. Aquele era o limite máximo que alguém podia andar, veja só. Como em nome da religião as pessoas ficam meio travadas. E Jesus não tinha nada disso. Mas ele guardava o tempo, ele ia à sinagoga para estar com o Pai. Só que não ia estar com o Pai só no sábado. Ele também tinha tempo de oração em todos os dias da sua vida. E é assim que nós temos que proceder. Aleluia. Avançando, irmãos e irmãs. O verso 10 fala do oitavo dia. Já tive a oportunidade de, em outras ministrações, falar, fique atento, porque o oitavo dia é o dia da ressurreição. Por quê? É o primeiro dia da semana. É o 7 mais 1. Então, o verso 10 fala do oitavo dia como um momento para o sacrifício pelo pecado. Rito da expiação, nova consagração, nova vida, nova natureza, nova criatura. Após ter tido contato com um morto, às vezes até acidentalmente, alguém que estava no meio do voto precisava fazer esse rito de expiação e o estabelecido foi o oitavo dia. Eles não tinham a total clareza ainda de que o Messias, a ideia messiânica vai vir bem mais para frente, mas já há elementos simbólicos desde a criação, antes até da criação, antes da fundação do mundo. Leia Hebreus. Eles não. Mas, embora haja essa simbologia, eles não tinham clareza de tudo o que ia acontecer 1.000, 2.000 anos após, certo? 3.000 anos, como hoje. Mas o fato é que Deus separou esse tempo. Aqui, no oitavo dia, era preciso fazer a expiação pela morte. É o dia da ressurreição. Morte não, é vida, vida nova e abundante e eterna. É o domingo. Vida nova, abundante e eterna. É o dia que o morto se levanta. Eu estou purificado da morte. Eu estou liberto da morte. Jesus já consumou essa obra na cruz, irmãos, e nos propiciou o sacrifício pelo pecado, o rito da expiação. E a consagração após o contato com a morte. Em Jesus, no oitavo dia, tempo da circuncisão. Só que agora nós temos a circuncisão de coração. Temos o propiciatório na tampa da arca, em cima da tampa da arca, no tabernáculo, por todos os nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, a expiação dos mesmos, a consagração plena ao Senhor. Esse é o sentido do domingo. Desde que sejamos circuncidados de coração. Olha só que beleza! O primeiro dia da semana, que depois que é primícia e que vai ser também o oitavo, ou seja, o dia da libertação completa da morte e tudo que representa a morte para a ressurreição, para uma nova vida. Pastor, então tá lá, tem um texto paulino ou petrino ou joanino que sistematize e diga troquem o sábado pelo domingo? Não, são realidades totalmente diferentes. Há uma continuidade de conteúdo, mas são realidades diferentes. O sábado é regozijo, é descanso e regozijo. O domingo é libertação completa da morte e nova vida. Nova vida em Cristo Jesus. Tá bem? São simbolismos que já, como eu disse, antes da fundação do mundo, já estavam planejados por Deus. E esses simbolismos, apontam para Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o Senhor. Bem, quando fizermos um voto especial ao Senhor, irmãos e irmãs, uma parte do que nós dedicamos nos será restituída, além de tudo que ele já nos concedeu. Aleluia! Porque nós somos sacerdotes e uma parte ele ainda nos concede. Ele nos dá a vida, ele nos dá tudo, tudo, tudo. Se ele dá vida, ele dá tudo. E depois ainda separa uma parte para nós enquanto sacerdotes, como sacerdotes. Outra parte deve ser dedicada ao Senhor e aos seus líderes especificamente. Aqui não é a ideia de todo o povo de Deus, que na reforma nós tivemos uma grande libertação da ideia de clérigo e leigo. E então voltamos à ideia de que somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos todos sacerdotes. Essa é uma coisa. A outra coisa é que há pessoas que se dedicam, um número muito pequeno se comparado a todos os irmãos cristãos no mundo. E eles precisam de provisão. Então eu vou voltar a falar com você uma questão. Não fique estabelecendo você critérios. Faça os seus critérios para escolher qual missão você vai investir, qual missionário você vai investir. Qual pastor você vai investir? Eu não estou falando do seu pastor local, do dízimo, das ofertas alçadas. Isso é parte sua, mas não deixe de fazer o que Deus manda fazer. Comprometa-se com pessoas que estão dedicando a sua vida integralmente, se preparam integralmente, como você se prepara para trabalhar. Para servir ao Senhor, para anunciar o Evangelho. Amanhã eu vou treinar, por exemplo, falando da nossa vida em ministério, vou treinar líderes. Domingo tem culto, e aí segunda, todo dia. Mas como é que vai fazer? Precisa de sustento. E não pode ser um sustento assim que te deixe numa condição. No que nós chamamos popularmente numa sinuca de bico. Qualquer imprevisto, você está numa sinuca de bico, você não tem para onde correr, não pode. Deus espera que você se comprometa com isso. Aleluia. Com relação à bênção sacerdotal, o Senhor promete abençoar e guardar as nossas vidas. Que bênção linda, não é verdade? Glória a Deus. Ele promete fazer resplandecer o seu rosto sobre nós, irmãos, irmãs. Ele promete nos agraciar. O Senhor promete nos revelar a sua face de amor e nos conceder a sua paz. Aleluia, glória a Deus. Assim invocaremos ao Senhor como Israel, E a nova Israel que nós somos, na medida em que não éramos, mas passamos a ser, fomos enxertados na videira que é Jesus, e no seu povo, que originalmente era o povo israelita, nós somos enxertados, de dois povos se fez um. E nós costumamos caracterizar como nova Israel. Veja, na Trindade são três pessoas, mas um só Deus. Então, dois povos se fazem um hoje. E nós invocaremos ao Senhor como Israel, e a nova Israel, e o Todo-Poderoso nos abençoará a cada dia. Eu tenho experimentado isso desde a minha conversão, até nos momentos, claro, experimento com mais profundidade quando estou em comunhão plena com Deus, quando estou em comunhão com o Rei, quando a aliança está fluindo, quando a fidelidade e a amizade, a comunhão estão em ordem. Isso aí Deus opera e abençoa e derrama paz e agracia e guarda as nossas vidas, tudo isso. Mas eu quero dizer a você que Deus, mesmo nas horas, nos momentos em que você se equivocou, logo pecou, Deus também permite algumas situações para que depois ele permite, ele não impede, para que depois ele possa te corrigir de coisas que você nem sabia que estavam lá dentro do seu coração ou da sua mente, né, do seu ser, para que ele possa te corrigir, para que ele possa te doutrinar, para que ele possa te ensinar, para que ele possa te lapidar. Nós vamos trabalhar isso com os líderes na nova série. Então, invocaremos ao Senhor, nós somos a Israel de Deus, e o Todo-Poderoso nos abençoará em todo tempo. Claro que o melhor é que ele nos abençoe quando o relacionamento está fluindo, a aliança é marcada pela fidelidade da nossa parte, porque ele é fiel, sempre. Mas eu quero te dizer que mesmo, repito, mesmo se um acidente acontece, acidente de conduta, de falta de devoção, de conduta, ainda assim, depois Deus trata você e você fica melhor ainda. O vinho que Jesus serviu na festa, a segunda parte da festa, foi marcada por um novo vinho, depois que tudo tinha se esvaziado. Muitas vezes nós permitimos que isso aconteça, não estou desejando isso para ninguém, o ideal é que nós nunca tenhamos falta do vinho novo. Mas caso aconteça, pode saber, Deus trata você e o vinho novo que ele gera depois do tratamento é tão sublime quanto o primeiro. Muito bem, irmãos. Nazireu, em hebraico, vem de Nazir ou de Nazar. Nazar, que significa separar, abster-se, consagrar, conforme Nézer, por exemplo, que representa a diadema, a coroa de Deus, algumas vezes identificada com os cabelos compridos dos nazireus. Em Israel, o nazireu era aquele que separava, se separava dos outros. Ao consagrar-se a Yahvé, não se separava do relacionamento, mas separava, fazia um voto diante de Deus. Consagrava-se a Yahvé mediante um voto especial. A origem prática é pré-mosaica, antes de Moisés, e obscura. Do ponto de vista historiográfico, é obscuro quando começou esse tipo de voto. Mas é anterior a Moisés. Os semitas e outros povos primitivos frequentemente deixavam seus cabelos compridos durante algum empreendimento que exigia o auxílio divino e depois consagravam os seus cabelos a Deus. Irmãos e irmãs, é claro pelas provisões que o nazireato se prolongava apenas durante um período pré-determinado. Mas contra isso, e cronologicamente anteriores à legislação que vai surgir depois, existem instâncias que foram estabelecidas. Eu não vou ficar detalhando para não ficar chato com você. Existem elementos institucionais pós-exílicos, né? Isso tudo começa antes de Moisés. Mas depois, ainda antes do exílio, isso vai se constituindo na era pré-exílica e no pós-exílio se consolida efetivamente. E se consolida de maneira em que os pais dedicavam seus filhos ao nazireato durante toda a vida. Há, por exemplo, a consagração de Samuel. Consagrado ao Senhor para toda a vida, que não é chamado de Nazireu no texto massorético, mas que no texto de Qumran, que foi encontrado no século XX, termina com essas palavras: um Nazireu para sempre, todos os dias da sua vida. Há igualmente o Nazireado, Nazireato expresso de Sansão, juízes, elementos de cuja história podem datar do século X antes de Cristo. A narrativa sobre Sansão, conspicuamente, não dá a impressão de que ele se absteve de vinho. É possível mesmo que o texto Nazireu fosse aplicado a qualquer pessoa devotada a Yahvé que quisesse fazer um acordo. Um voto, não é um acordo, não é uma boa palavra, um voto especial. Pode ser. Eu discordo um pouco desse argumento, mas trago para você. Eu acho que era, eu considero, creio que era um momento especialíssimo de voto. Especialíssimo. Mas temos que considerar. Bem, irmãos, irmãs, caminhando para o final, Absalão, além disso, tem frequentemente sido considerado como um tipo de nazireado perpétuo. Amós, em cujos dias parece que os nazireus eram numerosos, fala claramente dos nazireus, a quem o povo procurava desviar de sua abstinência. Que coisa, né? O povo tem o coração duro. Durante todo o período pré-exílico, é difícil encontrar evidência direta, direta, explícita, sistemática sobre o nazireado temporário. A ideia que vai se desenvolvendo depois nos textos é de uma entrega para toda a vida. Bem, essas são discussões exegéticas. Eu estou só informando você, porque nós temos no grupo pessoas que estão começando e para elas importa a possibilidade de fazer um voto de consagração, santificação especial com Deus, se entregar totalmente a Ele. E há pessoas, pastores, pastoras, teólogos, que nos ouvem e podem refletir sobre essas questões. acrescentar depois, mandar áudios ou coisa parecida, textos. Irmãos, irmãs, desenvolvimentos posteriores, desde o tempo do exílio, parece que o nazireado se prolongava apenas por um período sempre igual, ou toda a vida, ou um período sempre igual, por exemplo, 30 dias, ou 60 dias, ou 70 dias. Elementos externos entraram no nazireado e o motivo para assumir o voto não era mais exclusivamente a penitência e a devoção. Ocasionalmente, o nazireado era praticado para obter certos favores de Yahvé, conforme Flávio Josefo, um historiador judeu. E ele cita isso quando Berenice levou a efeito um voto de 30 dias. Veja, ou era para a vida inteira, ou um período de 30 dias, ou um período de 50 dias. Há números que são simbólicos para Israel. 3, 30 dias. O 4 poderiam ser 40 dias. O 5 poderia ser, em lembrança ao jubileu, 50 dias. Bom, ou nós temos esse período, alguns defendem que era por um período mais curto, e outros defendem que era um voto perpétuo, como se fosse uma atividade ritual meritória, ou até mesmo como uma entrega, uma doação. Os judeus ricos frequentemente financiavam o sacrifício final. Disse que Herodes Agripa I assim o fez, segundo Flávio Josefo. E Paulo foi persuadido a prestar esse serviço a quatro membros da Igreja Cristã de Jerusalém. Atos 21, 23, 18, 18, sobre a possibilidade do próprio Paulo ter feito o voto de Nazireu. Possibilidade, irmãos. Hipótese, tá bem? Os raciocínios sofistas, inevitavelmente, penetram também em um tratado especial do Mishnah, Nazir, fixando a duração mínima do voto de nazireado em 30 dias. Há também uma possibilidade de pesquisa sobre o nazireado de João Batista, como essênio, e encerro dizendo que outra possibilidade de estudo é Tiago, irmão de Jesus. Você depois pode avançar na pesquisa. É só uma devocional. Mas que Deus nos abençoe e que nós hoje à noite, Shabbat Shalom, feliz sábado, que você faça um voto especial para Deus. Se não quiser fazer voto no sentido de igual a esse, de deixar cabelo comprido, ou cortar, ou nada externo, mas quiser fazer um voto interior do coração, que é o que mais agrada a Deus, né, no seu ser, diga: Senhor, eu quero me entregar totalmente a Ti, quero pôr uma aliança no meu dedo e ser de fato a Tua noiva, a noiva de Cristo Jesus. Aproveite esse momento. Assim como os nazireus, diga: Senhor, eu quero me comprometer totalmente contigo, e não por 30 dias, eu quero me comprometer por toda a minha vida, me ajuda. E que esse seja um momento para todos nós e todas nos entregarmos ao Senhor e nos quebrantarmos e recebermos da sua graça e do seu poder. Eu encerro dizendo a bênção sacerdotal. Hoje a bênção será a bênção de número 6. Aleluia. Yahvé, o Eterno, nos abençoe, irmãos e irmãs. Yahvé, o Eterno, nos guarde. Faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre nós. e nos agracie, juntamente com todo o povo dele espalhado sobre a terra. Que o Eterno revele a nós a sua face de amor e nos conceda a paz, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.